your name and position. Start your name and a position, American, at 230. U2707, vetor para final LS, curva esquerda, na proa 200, desça para 2000 pés, ajuste 10 no meia, azul 2707. Esquerda 200, azul 2707, 2000 no meia. Oxenel 6224, para autorizar a descida até 3000 pés. Oxenel 6224. Até 3000 pés autorizados, confirma 1016 altímetros? 10 no meia, filho. Mano 0 no meio, mantendo a proa 055 agora, mais umas 10 milhas, ok? Entendi. Patrulha Salvador, boa noite, boa noite, 70, 77, 73, 70. Mano 70, acione identificação, desça até nível de voo 050, está livre, desvio, reporte no terno, voo com o Mano 70. Ok, desvio 050, repetirei voltando a agora, 70. And then Maltiva, Mike Oscar Tango Vitor Alpha Maltiva. Score code 5254 and control departure frequency 120.80. Roger, clear to Guarulhos, flight level 360 via Anderson 10. After takeoff, runway 10, turn right, Sava 1. Leda Maltiva. Smoke 5254 and departure 120 this morning, Ocean Air 6313. Yeah, Brazil 10 to Taubaté. Brazil 10 until Taubaté. Back for right, Ocean Air 6313, stand 06, report right, push and start. Ocalion 6313. Você está mantendo 200 nós. Tem 24, tem condições de voar para posição Duna. Afirmativo, pode. Foi Duna, desça para 3000 pés. Mantenha. Dura para 210 nós. O suporte localizador, da 224. Na proa de Duna, descendo para 2000 pés. E chamará no localizador. Está mantendo 200 nós já. Certo. Para interceptar o localizador, esquerda para o 150, está autorizado a LS, reporte estabilizado, azul 2707. Esquerda no 50, autorizado, procedimento azul 2707. América 230, contacte Recife Center, frequency 125, decimal 45, e Janeiro 126, decimal 85. 2545, 2685, good day. 6224, entre a gente, Duna tem uma formação, senhor. Vai pro A 115 por 5 milhas e depois volta pro curso do localizador, ok? 115, ok. Tá livre desvio, reporte no retorno. É autorizado já 2000 pés, ajuste no 0 no meio. 2000 pés com 1016 autorizado, chamarei voltando pra reinterceptar o localizador. 6224. Entra. Salvador, boa noite, 70. Pronto, liga. Isso aí, cara, tem várias formações, ideal pra gente seria manter essa proa 270 aí até o localizador. 270 ou 070? Desculpa, é 065. porque tá, tá autorizado, mas é a proa, tá livre os desvios. Os tráfegos que o precede tá com 40 milhas à frente. Então o senhor tá livre aí para fazer qualquer tipo de desvio. Só reporte no terno, é a proa na posição duna, para interceptar o localizador. Tá certo, tem os marinos, vamos manter essa proa aí, e se retornam quando eu voar para o duna. Boa noite, senhor, obrigado. Autorizado, 0207. Autorizado, final LS, chama turno 1 no 8, decimal 95. 1 no 8, 95, boa noite. Boa noite. Excuse me, the primary frequency once again from S230. 125, decimal 45. Or 126, decimal 85. Thank you. Vento 1, 40 graus, com 10 nós, com 10 nós, pista molhada. 140, ciente azul 2707, livre pouso. Tenente 6224, voltando na proa de Luna para interceptar o localizador novamente, desvio efetuado. Tenente 6224, já pode estabilizar. Valeu. Salvador, boa, 970, formação alfa. Voo 970, aciona identificação, autorizado descida até nível de voo 060, está livre desvio, reporte no terno. Identificou 060, livre desvio, reportaremos retornando 970. Após os desvios, poderia ser voadora ou na nossa data? Positivo, após os desvios, vai ser autorizado. Localizador e rampa estabilizado, 6224. 6224, autorizado final LS, chame a torre Salvador, 1895. 1895, obrigado, senhor, boa noite, bom serviço. Boa noite, bom descanso. Boa noite, o sinal 6224 no ILS da 10, ainda instrumento a 7 milhas e meia. Fecha 6224, sinal aproximação, guardando pista livre, o altímetro no 0 no 6. Guardando livre, 6224. No sol 34 à direita, na minha escuta, via taxi eco, após Alfa Kilo, parte 3. No parte 3, atenta ao balizador, prevista a posição 3 Romeu. Na sua escuta eco, Alfa Kilo, parte 3, confirma a posição? 03 Romeu. 03 Romeu, obrigado. 2707 na sua escuta. Ótimo. Baia 6224, o vento é 140 graus com 10 nós, com 10 nós, pista molhada, pouso autorizado, 90. Ciente das condições, livre pouso, pista 10, o sinal 6224. Controle de Salvador, 3178 da TAM, muito boa noite, 2 ou 9. 0, estamos sentindo a Alfa. 3178, acione identificação, chegada por MED 1, está autorizado descida até nível de voo 060, ajuste no 06. 0-0, 16, voo MED 1, 3178, desvio inicial à esquerda, senhor, magnética 020 por 30 milhas. Ok, está livre de desvio, aponte no terra. Tá, 3178. Ok, 3178, primeiro desvio, aponte ao momento. 1170, está autorizado a descida até 2000 pés, ajuste no 0 no meia. 1170. 3000 pés, na 0 na meia, agora 1170. 1970, está autorizado a descida para 4000 pés, ajuste no 0 no meia. 4000 pés, na 0 na meia, agora 1970. Dos 4, Juliette, então, portão 03. Autorizando, Juliette, portão 3, só queria desculpar, eu falei com o senhor, achei que estava falando com o despacho da companhia, senhor. Obrigado, então, autorizado para o terceiro, obrigado. Cara, boa noite. Já vamos sair daqui a pouco. controle, tá 3178, devido a informações, seria útil uma Itapia para dizer, você autoriza? Ativo, 3178, autorizada para o Itapia. Itapia 6-3178 a 060, muito gentil. O Gol 970 está autorizado, descida para 2.000 pés, está autorizado LS, reporte ao utilizador. Gol 970. 2.000, reporte LS, 970. O 3.178 está autorizado até 4.000 pés agora. 4.000, ciente com 1.070, 3.178. Deve ser uma pavista, Gol 970. Gol 985, 975, 970. 975, boa. Falei. Salvador, boa noite, Gol 970, final da 10. 970, altímetro 10 no meia. O vento é 1,40 graus, com 1,0 nós, com 10 nós. A pista ainda está um pouco molhada, pus autorizado 10. Ok, 102 informações, livre pouso na pista 10, Gol 970. Solicita Sierra Vitor 3, 6262, se possível. Não entendi. Poderia repetir, por favor? Legal, senhor, Dan 3178, solicita o Sierra Vitor 366, se possível. Autorizado, Sierra Vitor 366, então vai efetuar o... Elias Whisky? Elias Whisky, 3178, sempre. Ok, isso é para 25000 pés, autorizado Sierra Vitor 366. Pode ser utilizado no localizador 3178. Pelo que é o serviço 3178, que é o Salvador Ground, Ocean. Salvador Tower, Ocean Air 6313, pushback and setup, sending number 6. Not approved, report red tax, Ocean Air 6313. We are approved, callback for tax, Ocean 6313. Thank you. 70 no Solos 47, à direita na minha escuta via Foxtrot, Alfa, reporte antes da Juliette. Foxtrot, Alfa e mantém antes da Juliette, eu vou com o nosso tá. LS, 1970. O 970, autorizado sinal LS, chama a torre, 198, 95, confuso. 1895, obrigado, bom dia. Bom dia. Autorizando 178, desça para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte localizador. 2000 pés, desce o ISQ da 190, frente, para 3178. E afirmativa, desça para 2500 pés, reporte final do ILS. Ok, 2500, frente, para 3178. Salvador Oceania 6313, we have 172 people on board. 6 hours to Duras Alternative Airport, Galeão. Engaçar ILS na sua escuta, 970, boa noite. Lógico 970, pouso autorizado 90, vento no 40 graus, com 10 nós, com 10 nós, pista molhada, o altímetro no 0 no meio. Gente livre, pouso na 10, 970. Can I 6313 approve taxi for on 1, India in Alpha to hold the point. Report at the hold the point, red for departure. Option 31016. 1016, sir, tax report ready. Holding short on 310, Ocean Air 6313. 70 visão com R2 da Avianca taxiando próximo através do portão 612. Afirmativo, gol 1970. Tô no 70 de passagem, Airbus, após ingresso a Juliette, portão 07. 7 após Airbus, Juliette, portão 07, o voo 1970. Zero 78, autorizado final LS, turno 18, decimal 95. Beleza. 5-3178, obrigado, boa noite. Nove 70, solo 52, na direita, Foxtrot, mantendo minha escuta, reporte antes da Juliette via Alfa. Direita, Foxtrot, reporte antes da Alfa, o 970. Are you able to expedite to take off? Yes, we are able. 96313, clear to line up and take off 10. The wind is 140 degrees with 08 knots. Clear, line up and take off runway 10. Boa noite, Santa 3178, 3 Venus, árbitro 372. Boa noite. Boa noite, Santa 3178, na aproximação, guardando pista livre, forma Airbus 320 da Avianca, ingressando para decolagem imediata, pista no zero. Continue guardando pista livre, altímetro no zero, no meia. Reduzindo, 10 na manhã, Santa 3178, sente. Pouso autorizado, pistão no zero, a pista está um pouco molhada. O vento é 1,40 graus com 1,0 nós, com 10 nós. Autorizado, pouso, tá, 3178, grato pela informação. S6313, airborne at 54, call Salvador Departure, frequency 120.80, have a nice flight. 120.80, thank you very much. Departure, climate level 360, Salvo 1 departure. Salvo 1 departure, climb flight level 360. Request flight direct to Leda intersection if possible. Fly Leda, 6313. Fly Leda, 6313, thank you. No solo 56 à direita, na minha escuta, via Foxtrot, após Alfa Juliet, portão 05. Foxtrot, Alfa Juliet, portão 5, 3178, reporta pista Almeida, boa noite, senhor, obrigado. Boa noite, obrigado. 3, contact receive center frequency 128 decimal 35, Shanghai 126, 125 decimal 1. Shanghai 6313, Honolulu receive center 128 decimal 35, it's enable 125 decimal 1, so long. Switch 3, acione a identificação, chegada bom, desça a via para 4 mil pés, ajuste no 06, vamos 723. Desce via para 4 mil, com 06, bom, 723. 4, seguinte da informação, Alfa, autorização Aracaju. Andores 4, Aracaju, copia 190. Partiu 190, vamos lá. Andores 4, Aracaju, aprovado nível 190, via Whisky 33, decola da 10, curva esquerda, saída Conde, aciona 5261, controle 120, decimal 8. Autorizado, nível de voo 190, 190 para Aracaju, pela Whisky 33, decola da 10, curva esquerda, saída Conde, transponder 5261, controle de saída em 120, decimal 8, chanel 6224, portão 3. Olha, eu tô chamando 6224, portão 3, chame por outro pushback, seu nome. Chamar, obrigado. 723, desça para 2000 pés, autorizado ao final LS, aponte localizador 723. Ok, 723, toma lá no localizador. Voo 723, autorizado no final de S, torre 018-95. 18-95, 723. Corre Salvador, boa noite, voo 723. Segundo 723, altímetro no 0 no 6. No momento sem chuva sobre o campo, reporte visual. Ok, vai chamar visual, 1723, tá, agora está com o campo à vista e confirma se está chovendo. negativo no momento, negativo sobre o campo, mas ainda a pista está úmida. O altímetro no 0 no 6, o vento é 1 no 3, 0 graus, com 1 no 0 nós, com 10 nós, tempo de autorizado, pista no 0. Ok, está pouso livre na 1 no 0, gol 1723. Salvador, boa noite, Oxenéia 62, 1-2, informação. Boa noite, Oxenéia 62, a sua identificação, já senha de seus desvios, reporte no término, descida autorizada até o nível 080. Oxenéia 612. 80, reportará para interceptar a aproximação, 6219. Ok, desse mantém inicialmente o nível 120, limite da FI. 120, restrito 6219. Baixa Europa 08, Fox, Cinebite, Inclusive.